abraçou o portal, cê ouve os CDs estourando tudo. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e uma só olhada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra me apaixonar, em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grão de amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre e por às vezes, uma aventura por uma paixão. Que péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre e por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grão de amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Que péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora vamos começar. E agora vamos.